Se alguém quiser mijar, cagar, agora é a hora. Você vai abrir a boca? Não, mas eu aperto a porta do banheiro, seu filho da puta. Amarrem suas tanguinhas e peguem sua toalha, que está começando o podcast de tanguinha! Hoje nós vamos falar do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, a sua adaptação para as telonas em homenagem ao Dia da Toalha, 25 de maio. Mais uma vez aqui hoje, forjando felicidade, Fluffy! Será que eu vou fazer amizade com ele? Olá, chão! Comigo hoje, Bode! 42. Bode Perfect é o cara! E comigo com o bode, Bombo! Adeus e obrigado por todos os peixes. É, eu me identifiquei muito com o presidente das galáxias, porque ele parece muito comigo. De vez em quando a cabeça de baixo fala mais alto que a de cima. E pela primeira vez aqui conosco, nosso convidado, Thiago França. Eu vou logo avisando que eu tô muito deprimido. É, galera, eu tô aqui só porque eu li os 5 livros e eles não tinham mais quem chamar. Pera aí, o robô tá aqui? Tá deprimido, olha esse cara. É o Marvin do podcast. É, o Marvin é meu personagem favorito. E vamos agora para o mural de recado. É isso aí, galera. Vamos agora para uns recados rapidinhos. Muito bem, Facebook e Twitter. Nosso Twitter, para quem não sabe, é @tanguinhacorp. Facebook, na nossa página tem aquele Fzinho do Facebook lá em cima. Você clica, você curte e a campanha dos 100 curtidas para uma atração em vídeo continua, hein? Estamos trabalhando nisso e no iPad. O que vier primeiro? E temos também recados e e-mails. Como é que funciona isso, Pombo? Então, o recadinho você vai mandar pra gente lá no nosso site, quando você quiser comentar alguma besteirinha, quiser xingar a gente, quiser falar alguma coisa, apontar alguma novidade sobre o que foi falado, né? E os e-mails você vai mandar aqui, se você realmente estiver, né, de acordo com o que foi escrito ou não, se você estiver muito puto com o que alguém falou da sua família ou do seu personagem preferido. E é isso aí, se você quiser fazer seu protesto aí, você manda um e-mail pra gente, todo mundo já sabe. Podcast de Tanguinha, @tanguinhacorp.com. E Bode, como é que funciona o negócio, a questão do download do feed? Então, se você tem senso de aventura, que nem a galera do Guia dos Mochileiros, você vai dar teu jeito agora. Se você for uma pessoa normal, você vai lá em cima e você clica no íconezinho do iTunes que vai direto, vai perguntar, você quer assinar o feed da Tanguinha Corp? E você fala, sim senhor, eu quero assinar o feed da Tanguinha Corp. Aí você vai receber diretamente no seu iTunes. Mas calma aí, só a gente não consegue fazer propaganda total do programa. Pombo, como é que a gente poderia fazer isso? Você tem a opção, né, de você pegar e botar no outdoor grandão, gasta uma grana maneira, né? Ou então você pode simplesmente fazer o boca a boca, né? No bom sentido, você pode recomendar. É, boca a boca. Então, até em outras partes você pode botar sua boca, mas você pode principalmente recomendar aos seus amigos, a sua galera, a sua família, o seu cachorro, seu periquito, papagaio, entendeu? Você passa a ideia do podcast, fala, poxa, eu tenho um podcast bem legal, eu tenho ouvido e tal, a galera é meio boba, mas até que é maneiro. E passa pro pessoal, fala, olha, aqui, você gosta de games? Vê isso aqui de games e tal. Você gosta de séries? Dá uma olhada. E é isso aí, você espalha pra galera e tal, de repente até no final a gente faz uma boquinha ali, bota só o teu nome no sorteio do iPad, faz um rolo. Fica a dica, beleza? Então é isso aí. Quem recomendar para mais amigos vai ter prioridade no sorteio do iPad. Nós estamos controlando tudo. Sabemos de tudo, rapaz. Então é isso aí, vamos agora começar o podcast. Oh, oh, oh, oh. Ai, ai, ai, ai. Antes de começar o podcast aqui, vamos fazer rapidinho o nosso teste psicotécnico aqui com o nosso amigo Thiago, que ficou o nosso ouvinte mais frequente aqui, sempre participando pelos e-mails e derivados. E você sabe como é que funciona o nosso psicotécnico, Thiago? eu já decorei, né? Muito bom, muito bom. Mas mesmo assim eu vou explicar porque você não parece muito inteligente. vamos lá. Você vai fazer o seguinte. Você vai repetir o seu apelido 5 vezes. Está entendido? Pode ser meu nome. Eu deixo. Obrigado. Pode começar. Já pode? Ah, ok. De nada. Tiago. Energia muito ruim aqui. Perfeito. Vamos tentar aumentar essa energia aí, né, cara? Vamos animar. Enfia a filha no cu. Sem agressividade, por favor. Desculpa. Que isso? Tu tá bem, Thiago? Pô, acho que eu tô, cara. Vamos começar o podcast. Tá dando ordem? Já chegou aí dando ordem? É, sim. Cara. Pô, não sei. Pera aí. Hã? Que tá vendo? Tá uma bagunça na minha cabeça. Vi, é isso aí, galera. Vamos começar o podcast. Um abraço. Sim, começou? Galera, voltei agora. Pô, galera, vamos começar nossa discussão. E eu acho que a gente podia começar falando do nosso autor, né? Queridíssimo Douglas Adams, aquele gordo comedor de batata frita. Quem é que pode falar um pouco do Douglas Adams aí? Tempo. Eu acho que o Thiago pode. Thiago, fala sobre o Douglas Adams. Douglas Adams? Bom, vou tentar, eu não sei muito bem sobre ele não, mas... Eu pensei que o Bluff ia responder. Exatamente aquele sabido, meu Deus. Mas ele respondeu, pô. Eu respondi, pô. Qual a tua dúvida? Fala aí, Bluff, já que você quer falar. Eu tô respondendo. Bom, pelo que eu entendi, ele é um... Ele participava de um programa de rádio, só que... Mas esse programa de rádio é como se fosse ele fazia uma novela, era uma rádio novela que ele dirigiu, que ele escreveu ou que ele participava? Eu não faço a mínima ideia disso. Você tá se questionando? Que ele fazia, ele fazia parte desse programa e falava, contava as histórias nesse programa. Gostaram das histórias e traduziram pra livros. É, mas pelo que eu entendi, ele escreveu a história e começou com uma transmissão por rádio. E aí, com o grande sucesso que fez, ele escreveu os livros, transformou a saga, a história do rádio em cinco partes. Mas na verdade eu acho que nem foram as 5 diretas do rádio, não foi? Porque eu acho que o último livro foi escrito depois, não foi? É, eu acho que o último livro foi escrito quase antes dele morrer. Eu acho que não foi a toda a obra completa que foi do rádio direto pra coisa, não. Mas foda-se, isso não é importante. É. Tá bom, já sabemos quem é esse gordo comedor de batata frita, em inglês, nascido em 52, em Cambridge, e morreu em 11 de maio de 2001. Tchau, Douglas Adams. Não era 25? Não. O dia 25 de maio é o dia da toalha, porque foi o dia que pela primeira vez fizeram uma homenagem pro Douglas Adams, entendeu? Depois até pensaram em trocar pro dia 42. Como que é dia 42? Não. 42 de maio. 42º dia depois do falecimento dele, entendeu? Ah tá, aí sim. Show. Foi isso. 42 de fevereiro, né? Dia 42 às 26 horas e 38 minutos. Ah, pô. Mais importante que ele sou eu, que sou irmão do Art Bart Faz. Isso é verdade, isso não pode negar. Mais importante do que ele é você, que consegue fazer um monólogo de 5 minutos, cara. Muito maneiro que você fez. Isso se fazendo perguntas pra si mesmo. E respondendo. eu me respondo. Com direito a réplica e tréplica. Mestre Splinter e Senhor Eternidade, vocês são pinto. Isso foi comigo? Não, cara, eu não falo sozinho. É. Então, tá. Eu tô ficando perdido com isso, cara. Um stunner completo, cara. Caralho, é muita loucura. Me lembra o episódio de Eu Sou o Máximo que o Babão entrou dentro do próprio nariz pra limpar. Galera, então é o seguinte, Guia do Mochileiro das Galáxias é o nome do livro, mas é o nome de um livro dentro do livro. Verdade. Sim. E por que tem esse nome? Como é que funciona o Guia do Mochileiro das Galáxias? O que ele é? O que ele consiste? É bem um livro, porque ele é alienígena, então a tecnologia é bem avançada. Então seria tipo um iPad. Não, eu até pensei em um iPad, cara, mas é uma calculadora. Eu li a descrição hoje, é uma calculadora com uma tela de 10 centímetros. Uma calculadora com uma tela de 10 centímetros. Tá bom, cara, a gente já ouviu. O Plus tá ficando meio esquizofrênico, cara, tá foda. Mas pera aí, cara, quem falou foi isso foi o Thiago. Não, então eu tô ficando. Tudo bem, tudo bem. Então vamos lá. É uma calculadora de uma tela de 10 centímetros, ok, mas pra que ela serve? Ela é um guia pro mochileiro das galáxias. Uma vez que você é mochileiro pelo universo, você tem que saber como agir e se portar nas mais diversas situações. É tipo um guia quatro rodas, universal. Exato. É uma mistura de guia quatro rodas com Wikipedia e enciclopédia Barça. Nossa. Caralho, uma Barça digital. Beleza. É a Barça cósmica, cara. Meu Deus. Você acha que os vendedores de Barça foram pra onde? Foram pro universo vender essa porra. Se o livro Guia do Mochileiro fosse impresso em papel, ocuparia 10 prédios tortos, segundo a descrição do livro. E tortos. Que são tortos? Porque tortos? Porque ele fala tortos. Eu não sei, cara. O autor fala um monte de coisa irrelevante. Ele fala que as naves estão voando, assim como os tijolos não fazem. Né? Né? Justo. Bela comparação. É, tá com tijolo pra tu ver. Mas tem uma coisa que é muito engraçada do livro, que ele começa falando que o Guia do Mochileiro das Galáxias nem é um livro tão melhor assim do que o outro livro mais conhecido nesse ramo. Que é a Enciclopédia Galáctica. Mas por ele ser levemente mais barato e vir impresso, Don't Panic, em letras garrafais e amigáveis, ele se tornou um livro muito melhor. Com certeza. Ele explica por que não é pra entrar em pânico. Por que as pessoas tendem a entrar em pânico? Mas eu esqueci, alguém lembra? Mais ou menos, a história de entrar em pânico, assim, o universo é tão maluco, tão aleatório, tão caótico, que não adianta você entrar em pânico. Assim, você nunca vai estar preparado pro que vai acontecer, então não faz sentido você entrar em pânico. Então tudo bem, agora que a gente tem mais ou menos a peça principal desse livro, vamos contar um pouquinho da história, como é que funciona. Só uma base, né? Porque tentar contar a história do Guia do Mochileiro das Galáxias é... Eu acho que nem o Tazada se tentou contar essa história. É uma série de fatos muito aleatórios, cara. Assim, a história é idiota demais. O grande lance são os conceitos malucos que ele joga no meio. É o restaurante no fim do universo, é o Vortex de perspectiva total. Assim, são séries de conceitos muito maneiros que ele te joga, mas a história em si é qualquer coisa. Qualquer coisa. É, qualquer coisa, qualquer coisa. Ah, é pra falar tem uma sequenciazinha. Pra falar a verdade, eu não entendi a história do primeiro livro toda. Eu só entendi Ufa. Que o cara queria ser presidente. Não, ele já é presidente. O Zapod? Não, ele entrou como presidente e roubou a... Não, vou falar mais nada não, senão é spoiler. É, quando chegar na hora da sua dúvida, a gente tenta tirar a sua dúvida. Tranquilo. Mas você tenta falar do filme sem dar spoiler, né? Não, então vamos fazer o seguinte, a gente vai contando até chegar numa parte que daqui pra frente vai ser spoiler, a gente avisa. Vai ter spoiler. Quem quiser continuar ouvindo, continua ouvindo. Não, eu falo. Não tenho medo desses spoilers, não. Não vai mudar a vida. É graça do livro. É, isso é verdade. A história é o modo como ela é contada. É a graça por trás do livro, é de comédia, é uma sátira praticamente. Então, não tem por que ficar com receio, é verdade. Não é que nem Toy Story 3 que os brinquedos morrem queimados. Olha só, pode? Você leu o livro? Eu li o 5. Só o 5? Os 5. Ah, os 5. Na verdade, o único que eu não terminei efetivamente ler foi o 5, porque obrigado, Saraiva, o livro veio com páginas em branco. Caralho! Muito escroto. Esse é o livro personalizável. Exato. Eu posso desenhar naquelas páginas. Você tinha contado isso na história do... no podcast de sorte aí. É verdade. Aí, a gente contou tudo ali, menos histórias de sorte, efetivamente. É, a gente tá aguardando o próximo podcast de sorte. Isso. Que com sorte terá histórias de sorte. Como que tem? Tiago, você leu os 5 livros também, né? Li sim. Teoricamente, sim. Pomba, você leu os 5 livros? Não, eu vi 5 vezes o filme. Serve. Tudo bem. Eu também li os 5 livros. Então, é o seguinte. Vamos começar do começo. Show. Como é que começa o livro / filme? Quem é que consegue me explicar mais ou menos? Fazer um resuminho. Ele começa com uma letra. Ele começa com a menina tendo a catarse. As duas explicações foram uma merda. Ele começa a menina que provavelmente é a Frank Church, tendo a catarse sobre qual o sentido da vida, o universo e tudo mais. Não, começa com isso não. Calma isso. Caralho! Começa com o trator na porta do Arthur, cara. Não, começa com essa menina aí, explode tudo e volta pro Arthur. Não. O primeiro livro do Boyd também veio com página faltando pra no início. Não, completamente. A página que tava faltando no Luxinho voltou pro primeiro. Opa! Embaralhado. Que fácil tem isso, Boyd, você tá falando? Eu creio que sim, cara, porque eu me lembro disso. Geralmente é da autoria da edição. Não. Tô lendo aqui. Não é esse prefácio. É, sem problema. Peraí, tem tinha esse problema. Mas os habitantes estão quase feliz. Não sei se não problema. Parte delas é de fez uma. Sim, o número para vir maior que estava aqui na quinta-feira. Peraí. Infelizmente, porém, acho que aparece telefonar para alguém e contar a sua descoberta. Mas é só catástrofe terrível e idiota deve ter Deus para tudo sempre. Essa não é a história dessa garota. Essa é a história daquela catástrofe terrível e idiota jogando suas consequências. E também a história de um livro chamado. Ah, é verdade, cara. Ele dá uma explicaçãozinha no começo. Eu estou certo! Música edificante, hein? Mas presta atenção no livro. Mas essa não é a Frank Church, cara. Mas não é a Frank Church também, não. Dá a entender que essa é a Frank Church. Muito não além. Não é, a garotinha que ele fala no final. Não, dá pra fazer uma página do teu livro, cara. Não discute. Ah, isso pode, né? Moleque, o Bluff tá esculachando. Hoje eu tô inspirado. É. Mas é sério, cara. Tipo, ele fala o quanto fala. Ele fala que é uma garotinha, depois que essa história, entendeu? Da garotinha. Mas depois ele fala que a Frank Church era uma garçonete, que ela teve problemas mentais porque ela teve uma iluminação, mas ela teve uma catarse. Dá a se entender que ela tem aquela relação maluca com os golfinhos que nem o Arthur. Tá entendendo? Tudo dá a entender que ela é especial. Ela era essa menina da catarse. Que ela não lembra do evento. Aí, eu vou dizer pra você. Não é? Vocês cara, tinham... eu tô explicando o livro pra vocês. Puta que pariu, uma pergunta. Vamos dar um glasado, vai, que vocês querem saber. Pode ver. Cara, independente de qualquer coisa, eu tô começando a achar que o filme que vocês não viram, que são trouxas, é muito melhor do que o livro. Porque enquanto vocês falaram que o livro começa com o trator, começa com garotinha e tal, o filme, cara, ele começa já pra explosão na cabeça de vocês é o seguinte. Sabe quem é o narrador do filme, cara? Já começa falando. Eu? Zé Wilker, cara. Zé Wilker é o narrador do filme. Você viu o filme dublado, cara? Eu vi o filme dublado, porque eu baixei ele legendado. Aliás, comprei ele legendado. 5 meses dublado. Não, não, mas peraí, vocês vão entender. Vocês vão entender. Eu peguei ele legendado, né? Na verdade, eu não posso dizer como é que eu peguei. É, mas ele... Locadora ele virtual. Dublado. Hã? Locadora virtual, entrega na sua casa. Exatamente. Colocação garantida por virtual. Semana, isso aí. Isso aí. Fez propaganda enganosa, a locadora virtual. Eu fui lá e pedi ele legendado, ele veio dublado, mas eu não me arrependi nem um pouco, cara. E principalmente por isso, que o narrador do filme é o Zé Wilker. E ele é genial com aquela voz lá. Agora vocês vão ver que existe uma coisa. E muito maneiro, cara. Vocês vão gostar se vocês virem. Mas peraí, começa o Zé Wilker narrando o quê? Começa o Zé Wilker narrando golfinhos nadando numa piscina. Ah, é verdade. Eu lembro da cena inicial do filme. É, você viu o filme ou não? Eu vi no YouTube a cena inicial do filme. Você tem que se posicionar na vida. Você viu ou você não viu esse filme? Não vi nem esse filme. A face boa do Puff viu o filme. A face ruim não viu. Ah, o Thiago viu o filme. Perfeito. Vamos começar como é que... Vamos começar pela história mesmo. Quem é o protagonista da história? Arthur Dente. Essa pergunta é relativa. Ah, vai tomar no seu cu, cara. É o Arthur Dente, porra. Não é o Arthur. Não é o Arthur. A história dos três primeiros livros é basicamente do Zeph. Zeph. Não sei falar. Bibi Brox. Exato. Ele... A história é sobre ele. Ah, peraí. Tudo bem. A gente vai chegar no Zapod daqui a pouco. Quem é Arthur Dente? Arthur Dente é um britânico bem típico, bem sem graça, bem Monty Python, que vai ter a casa demolida. E a história começa com o Arthur acordando e encontra na frente da casa dele os tratores que irão demolir a casa dele. Como um bom humor britânico nonsense, começa todo um diálogo do construtor com o Arthur. Ele vai argumentando, não, você não vai demolir minha casa, eu tenho que demolir até 5 horas, depois você vai embora. Aí ele deita na frente do trator, tá ligado? Aí o Arthur deita na frente do trator. Nisso chega o amigo dele, Ford Perfect, fala: Arthur, sai daí, a gente tem que beber. Ele: como assim sair daqui? Vão demolir minha casa, não sei o que lá. Vamos sair daqui, a gente tem que beber, a gente tem que beber. Aí ele começa a argumentar com o construtor: não, o quê? Cara, aí ele não vai sair daqui mesmo, então não tem sentido ele ficar aqui. Faz o seguinte: você deita aqui no chão, não demole a casa dele enquanto a gente vai beber, beleza? O construtor fica tão perplexo com aquilo: o quê? Como assim? Que ele acaba deitando no chão, sabe? O Ford. Ele convence o construtor a ficar no lugar do Arthur. Aí nisso eles vão pro bar beber. Aí bebem pra caralho, pererel. E o Arthur não tá entendendo nada, mas tá bebendo, né? E aí, o que o Ford fala? Eles foram pro bar porque o Ford tinha uma coisa muito importante pra falar pra ele. E aí o Ford tá conversando com o Arthur, tá ligado, o tempo todo no bar, falando: pô, o mundo vai acabar, cara. Aí, até de tantas vezes ele falar, o Arthur acaba se convencendo de que o mundo ia acabar mesmo. E ia acabar, tipo, em um minuto. Mas qual é a coincidência entre o mundo acabar e a demolição da casa do Arthur? Eu explico. Isso é simples. Por favor. Você pode reparar que os tratores eram amarelos. É um pequeno detalhe. E eles queriam destruir a casa dele pra construir uma rodovia ligando o lado A ao lado B. Um atalho, fazer um atalho, um desvio. Um atalho, um desvio, isso. Detour. Um atalho, fazer um atalho, um desvio. Um atalho, o lado A ao lado B. Detour. Detour, detour. Desvio. Um atalho. Vou fazer um atalho. Detour. Um desvio, isso. Detour. Um atalho. A Terra ia ser destruída pra construírem uma passagem intergaláctica. Uma rodovia intergaláctica. Igualmente desnecessária. Que também ia servir como um atalho. Exatamente. Entre um ponto A e um ponto B galácticos. E o detalhe, quem destrói é um povo cujas naves são amarelas. Oh. Essa similaridade aí entre as... Eu acho que a única curiosidade é que foi uma perda de tempo os caras terem demolido a casa. Um planeta inteiro seria demolido logo em seguida. Que detalhe. Como se soubesse, né? É. Mas tudo bem. Mas peraí, o Ford, como é que ele sabia disso? Ele era um ET do planeta, nascido no planeta de Betelgeuse, sei lá, foda-se o nome do planeta dele. Betelgeuse. Qual é a relação dele com o título do livro? Que ele é um consultor ou um escritor contratado pelo Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, para pesquisar sobre a Terra. Ele foi enviado para a Terra para pesquisar sobre a Terra, isso aí. E ele manda só um artigo sobre a Terra pro Guia do Mochileiro, que define muito bem a raça humana como um todo. Ninguém sabe? Eu sei. O artigo anterior era inofensiva. Ele adicionou uma palavra no artigo. Praticamente inofensiva. Esse é o novo artigo. Não, mas ele só adicionou isso no final do livro, não é? Não. É a única contribuição dele pro livro é esse. No final do livro, quando... Não? No final ele faz um texto gigante, que aí ele adiciona. Desculpa. Ele faz um texto gigante, adiciona apenas a palavra praticamente, por causa de uma frase que ele botou. Mas aí, no final do quinto, eles colocam todo o texto inteiro. Aí ele, porra, caraca, eu tive todo o meu reconhecimento, não sei o que lá, agora todo meu texto aqui. Todo ele até agora. Tem como é o sistema dos editores do Gui e tal, que a galera fica mandando uma série de textos, só que os egos dos editores antigos não deixam que entre e tal, eles acabam editando, ao ponto de só entrar duas palavras, praticamente inofensivo. Exatamente. Aí, uma curiosidade foda. Hoje o Pluff virou um editor de um grande guia também. Vocês acompanharam aí a pouco. Calma aí, quando a gente chegar no personagem, a gente fala, a gente avisa o pessoal que... Mas eu também sou tipo um escritor, um redator do Guia do Mistério das Galáxias. Aí, deixa eu botar só mais um detalhe sobre o... Esqueci o nome dele, o Arthur, né? Não, é que no filme vocês já falaram dele como um cara inútil, que o cara é cuzão. Mas ele, além de tudo isso no filme, ele também é o pela saco da vez da Summer, cara. Pouca gente deve saber. Quem é a Summer, cara? Quem é a Summer no filme? A Summer. Vocês falaram algum tempo atrás aí da Summer, quando vocês falaram de 500 dias de inverno. E a Summer tá nesse filme espiziando dessa vez a vida do nosso amigo Arthur. Mas pra qual personagem filme, que ela faz? Eu não sei. É triste o nome? Eu não lembro. É do Azul de Chernobyl, né? É. Sério? Sim. Daí eu tenho que ver esse filme. Mas... Eu pensei que era por isso que a gente tava falando dele. Bem, a Terra explodiu com os dois bêbados. O que aconteceu? Eles foram resgatados, pediram carona para uma espaçonave Vogon, não é isso? Isso aí. Sim. E daí começam as aventuras deles. Vão, encontram pessoas, viajam pelo mundo, catando o quê? Fazendo o quê? Eu não lembro mais ou menos qual o motivo deles continuarem viajando, tá ligado? É, basicamente o Ford quer entregar as coisas dele pro guia e ele quer continuar na correria vida louca dele. O Ford, cara, é um cara tipo mochileiro que vai pro Sana, tá ligado? Uhum. Ele não tem objetivo nenhum na vida. Ele vai vivendo. Tipo isso. E o Arthur foi salvo por ele, não tem... O planeta dele explodiu, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer e tá aí, né? Então, antes da gente prosseguir para umas curiosidades aí do livro, vamos falar dos personagens principais também, os outros que aparecem? Vamos lá, então. Zapod Bibli Brox. Quem é Zapod Bibli Brox? É o presidente da galáxia. Cara foda. Presidente da galáxia. Que tem duas cabeças. Sim. E três braços. Todos nós temos. A descrição do Zapod é... A minha imaginação do Zapod é o ogro do Dota. Exatamente. Com duas cabeças, na cor parda normal, tá ligado? Isso. Cor de pele. Aí ele tem um cachecol tipo do Google Five, tá ligado? Daqueles ranges antigos. Não usa blusa, usa no máximo um colete e uma calça apertadinha. E ele tem um segundo braço esquerdo, na altura da costela, assim. Ele implantou um outro braço esquerdo pra ajudar ele. Eu não vou mentir, não. O terceiro braço é uma coisa que eu ficava muito incomodado pra imaginar. Eu só imaginava quando ele citava no livro. É. Aí eu me lembrava do terceiro braço. E ele chega assim... Imaginar que ele tinha duas cabeças. cabeças. Ele deitou no sofá, apoiou os braços assim pra trás e com o terceiro braço coçou, tirou a poeira do joelho, tá ligado? Isso dá pra imaginar, porque os outros braços são imóveis. Agora imagina ele pegando o café com um braço, ligando o micro-ondas com o outro e, sei lá, catando a colher no chão com o terceiro braço. Cara, não dá, cara. Cara, o filme foi péssimo em retratar esse cara, então, porque ele parece mais uma mistura do motoqueiro bizarro com a Joelma do Calypso, alguma coisa parecida. Sério, não tem nada a ver com isso que vocês falaram, não. E mesmo ele sendo presidente da galáxia, ele não manda em porra nenhuma, porque o presidente é só um cara pra desviar a atenção enquanto um conselho de verdade administra tudo. Não, não, mas só 6 pessoas sabem que a função do presidente é distrair. E ele não fala com essas 6 pessoas. Não lembro se no final ele fala, não. Mas não, não é bem distrair. Ele... é chamar as atenções. Não, é, bem... não, é atrair atenção, mas... polêmica. Sim, é polêmica. Chamar atenção enquanto alguém governa de verdade, ou alguma coisa, sim, né, não sei, governa de verdade a galáxia. E ele é um cara que ele tem um super ego, tá ligado? Ele se acha fodão. Na verdade, pra mim, eu vejo ele como um grande cagão. Ele é foda, mas ele pra mim é mais cagão do que foda. Posteriormente, se comprova que ele é foda pra... ele é um cara tão foda que a história dos 3 primeiros livros é basicamente um mega plano dele, que ele escondeu dele mesmo, porque se ele tivesse consciência do plano dele, tudo teria perdido. É muito louco, cara. Isso mesmo, cara. Aí alguém espreme o limão na cabeça dele e ele recobra a consciência. Deus. Ô, povo, como é que é ele no livro, cara? No filme? Então, no filme ele é um cara com tudo isso que vocês falaram de babaca, só que com uma imagem completamente diferente. Como eu falei, a Joelma misturada com alguma coisa. É, e ele tem realmente esse ego muito grande. É, fala muita merda, entendeu? Convidou a Summer pra ir pra nave dele, como um bom macho deve fazer. É isso aí, cara. Ele só vive com esses planos aí doidos. O robô. A única coisa que dá pra saber no primeiro filme é que ele. Não dá pra você entender como é que ele é o rei e como é que ele rouba a própria nave, né? Porque... não, é porque assim, ele era o presidente. Aí ele, com os poderes dele, ele mandou construir uma nave que era a nave Coração de Ouro. Sim. E essa nave tinha como motor um gerador de improbabilidade, não é isso? Infinita. Gerador de improbabilidade infinita. Que é um conceito muito genial. Ah. Mas calma aí. Então eu entendi o livro errado. Não, pelo que eu entendi, o presidente, ele vira presidente depois de causar uma polêmica muito forte. Não. Que foi isso que ele fez, roubar a nave que tava sendo... Não, ele já era presidente quando ele rouba a nave. Ele já era presidente. Então, e pelo plano dele, ele vira presidente justamente pra roubar a nave. É, porque eles falam que ninguém entende por que ele se candidatou à presidência. E ele se candidatou justamente pra poder, não é nem pra roubar a nave, pra mandar fazer a nave pra poder roubar depois, porque ele não tinha poderes pra isso. Aí depois que ele virou presidente, apesar de ter poucos poderes, ele tinha, entendeu? E ele, nos 10 anos de mandato, ele ficou 2 anos preso, fazia merda pra caralho. Eu achei que fosse na hora que ele foi entrar pra presidência, ele roubou a nave, mas tudo bem. Não. Eu não sei ler. Tudo bem, o Bode tava falou aí do conceito genial de gerador de probabilidade infinita, que é o motor da nave Coração de Ouro, que o Zapod rouba. Mas que conceito é esse, Bode? Tem como se criar um gerador de probabilidade. Não, tipo assim, ele analisa a probabilidade de uma coisa acontecer. Certo. Tem como se calcular isso? Tem. A improbabilidade é impossível de ser prevista, certo? Sim, a probabilidade daquilo não acontecer, é isso? Exato. Então, por ela, a improbabilidade ser impossível, isso é uma possibilidade finita. É possível calcular isso. Peraí, se a improbabilidade de uma coisa não acontecer é de 100%, 100% de chance de não acontecer, não. Ih, mano, enrolou. Caralho! Olha nossos engenheiros, velho. Cara, o cara já morreu, já era. A improbabilidade de uma coisa acontecer é infinita, certo? E por ela ser infinita, isso é uma probabilidade. É impossível se calcular. O quê? É ou não é? Quer dizer, eu não entendi, prossiga. Então, logo, eles criam a partir disso que a probabilidade infinita é uma probabilidade finita. Não, se a improbabilidade, que a probabilidade de não acontecer, é infinita, a chance de acontecer é zero. Zero. Então ele tem que falar, tem que gerar a improbabilidade infinita deles não morrerem, tá ligado? ou em probabilidade infinita deles não pararem naquele de do lugar tal até lugar tal, tá ligado? Chances infinitas deles não irem lá. Aí eles calculam que com certeza eles param lá. Só que o jeito que eles vão parar lá é mega aleatório. Tanto é que tem... Você não me explicou o conceito ainda. Presta atenção. Você deu uma volta. No final do livro, quando eles ativam o gerador de probabilidade infinita, que tá vindo um míssil pra nave. Não, eu entendo como ele funciona. Perfeito. Que aí pode acontecer qualquer coisa. Exato. Você liga em probabilidade aí de 1 bilhão de possibilidades, você vai chegar naquela que você quer. Você dá a volta. Não, você não chega na que você quer. Você vai chegar em alguma que é diferente da que você não quer. Ah, exato. Tipo assim, tá vindo um míssil na minha direção. Tudo que eu não quero é que esse míssil me atinja. Então pode acontecer qualquer coisa pra esse míssil não te atingir. E alguma dessas coisas vai acontecer, entendeu? É isso que ele gera. Ele gera uma improbabilidade infinita, uma chance infinita daqui. Tem milhares de chances daquilo não acontecer. E uma delas vai acontecer. Bom, galera, vocês ouviram aí o Thiago e o Boyd conversando aí, discutindo loucamente. Mas... Está aí lançado o desafio. Leiam o livro, entendam essa teoria e expliquem pra gente por e-mail, por recadinhos e outras coisas. É, manda um e-mail. O meu é diferente. Veja o filme porque tem o Zé Wilker e sejam mais felizes porque não tem essa dor de cabeça, toda essa esquentação bizarra. Pera aí, mas o podcast tá acabando, cara? Você tá indicando as coisas? É de madeira. Trisha Macmillan, ou mais conhecida como Trillian. Quem é ela? Zephod, o fodão, veio uma festa na Terra porque tava aí, né? Correria, vida louca. Depois de roubou a nave, veio na... ou antes de roubar a nave? Antes. Ele veio pra Terra. Aí e pra esconder a segunda cabeça, ele botou uma gaiola no ombro, como se fosse um piratinha, sabe? Ah, ele foi na festa fantasia. Festa fantasia, isso aí. E aí, ele veio e gostou da menina, que por coincidência o Arthur ia chegar nessa menina. Sabe, o Arthur tava olhando, e antes de o Arthur fazer qualquer coisa, chega o Zé, pega a menina e leva embora do planeta. É um ET de suas cabeças. E como é que ele disfarçou o braço? Poder da nave. Cara, o braço, esquece o braço, cara. O braço que enrola no corpo e vai, pô. No filme ele tem 3 braços também. O Pluff, ele tem um problema com esse terceiro braço, rapaz. Não, sério mesmo. Eu te digo por quê. No filme ele tem 3 braços? Tem, no filme ele tem 3 braços, cara. Mas é bem feito o braço ou é tipo, fica pra baixo, que nem um pinto mole? Cara, é tipo como se fosse alguém dentro do casaco dele mexendo o braço. Terceiro. É tipo isso, como é que é ilusionista. Imagina agora a Joelma fazendo isso. O ponto é, o Zé veio aqui, pegou a trilha, levou ela pra fora do planeta, menina bonitinha, inteligente e tal. Teve um caos com ela, mas depois, foda-se, porque o Zé não é homem de uma mulher só. Então, mas ela tava ali e continuou a tirar colo. E por sorte ela era humana, obviamente. Então, são os dois últimos humanos do universo. Um bêbado que salvou porque tinha um amigo fanfarrão, e a outra que era grupo do presidente das galáxias. Então, em cima dele, ele levou embora da Terra com ele. Exato. Foi dar uma volta. Pra vocês terem uma ideia, como é que o filme é mais simples. O Boyd falou tudo isso aí sobre a Trisha e eu só tenho a dizer que ela é a Summer. Show. No filme, eu resumo isso aí. Ela é o verão. Mas, mais uma vez, assim como o Arthur, ela não é um personagem bem construído, honestamente. Tirando o Ford e o Zeff, quase nenhum personagem bem construído ali. Ela é uma mulher genérica e tal. Cara, não, o Marvin é muito bem construído. Pô, mas o Marvin não, mano. Pô, o Marvin é... Mas é um personagem, porra. Além da humanidade. Cara, mas peraí. Se fosse bem construído, seria uma calculadora, né? Não seria uma... Cara, eu acho que só falta um personagem dos principais, é meu personagem favorito, apesar dele não aparecer muito, que é o Marvin, que é um robô que tem depressão. Mas você não era o meu personagem favorito? É o meu também. Olá, crise de identidade agora aí. É o nosso. Ah, sim, perfeito. Tudo bem, já que é o nosso personagem favorito, vou deixar você falar. Então fala aí, Pluff. Bom, temos aqui o Marvin, né? Marvin é um robô meio sentimental, meio emotivo, ele não... depressivo. Ele não bate muito bem da bola, mas ele faz tudo. Ele é um robô que... É um robô consegue... inteligente. O cérebro dele tem o tamanho de um planeta. E qual é a função dele? Ajudar os humanos. Não. Qual a função dele? Ele ajuda os humanos por tabela, mas qual é, ele, apesar de ter o cérebro tamanho de um planeta, qual é a função dele? Ele é um empregado dos Zapod. Não, a função dele é abrir portas. Caralho, não lembrava disso. É o Jaiminho. Jaiminho não. É o Pepe. E ele então, fica se lamentando. E ele é meio irônico também, tá ligado? Nas lamentações dele. Tipo, ele vai abrir a porta, a pessoa pede pra... Vai entrar, né? Ele abre a porta e ele... Ah, não liguem pra mim, eu sou só o robô mais inteligente do mundo, eu fico aqui de porteiro. Mas o que eu gostei muito do Marvin foi o negócio que... O poder que ele tem. De transformar as pessoas em voz também depressivas. Isso... Isso é muito bem demonstrado quando ele vai num prédio muito alto, cujos elevadores também têm consciência. Ele entra em cada elevador, os elevadores... transforma o elevador em depressivo, o elevador cai até o fundo e quebra. Isso é genial, cara. É genial. E apesar dessa super inteligência dele, ele odeia e o papel dele abrir porta, ele sente um ódio profundo, porque ele é super inteligente, mas as portas, elas são programadas para sentirem prazer quando abrem. Ah, é... Ela se abrir assim é um orgasmo. E ele sente muita inveja disso, porque ele é consciente, ele tem noção de tudo e ele vê aquilo. Ela se abre toda satisfeita e ele... Pô, mas eu só quero ser feliz e você só se abre e é plena. Porque a porta abre. Tenha um bom dia, senhor Zapod, tá ligado? Dá um jeitinho. Uma saudação, é. Aí ele olha pra porta com mega inveja. E uma coisa muito relevante, tipo, ele tenta se matar o tempo inteiro, mas... Tem toda a loucura de viagem no tempo e tal. No final do tempo mesmo, da vida dele, ele acabou vivendo 5 vezes a duração do universo, cara. Ah, é verdade. Ele volta no tempo, caralho. Ele fica voltando no tempo e no final ele vive 5 vezes o universo inteiro. Não, o pior é ele esperando até o final do universo pra encontrar ele de novo, porque eles viajaram no tempo. É verdade. Esperando lavando o carro. Uhum. É genial isso. Porque eles deixam. Porque tem um restaurante do fim do universo, que fica num vórtex temporal, que o universo fica acabando todo o tempo e não acontece nada naquele espaço em si. É porque, tipo assim, então, o restaurante simula um instante, tipo, uns 10 minutos do fim do tempo. E fica em looping isso. O que acontece? Eles falam, a gente vai comer a Marte, você fica aqui na nave. Eles vão comer, acaba com uma série de eventos que eles vão embora dali resolver outras coisas. E esquecem do Marvin. E você também acaba esquecendo. Aí depois eles acabam voltando lá e o Marvin fala: vocês sabiam que se passou toda a existência enquanto eu tava esperando vocês? Vocês sabem o que é isso? Sempre tem um fodido, né? Pô, era depressivo. Por motivo, né, cara? Os caras vão embora, aí quando daqui a 10 anos ele chega. Pô, e cadê o Marvin? Mas ele, no filme, não é dito que ele é depressivo por conta de alguma coisa. Sim, ele foi programado com essa consciência de ser depressivo, né? Porque não foi não. No filme tem até um nome desse dispositivo que eles chamam. Dispositivo, não sei o que, de... Autodepressão. De personalidade humana, coisa assim. Tinha uma sigla e tudo. E eles, quando fazem um robô da categoria dele, eles dão sempre uma consciência, um jeito. Lembrei, também tem isso. Que, tipo, apesar dele ter o cérebro do tamanho de um planeta, ser mega inteligente, ter uma consciência universal, ele é programado para tentar ser o mais humano possível. Sim. E ele, apesar dele se manifestar da forma mais humana possível, a consciência dele não é nada humana, é muito superior. E isso também o deprime. Não, mas é justamente isso. Ele tem esse mega cérebro, tem um trabalho de merda e é obrigado a viver como um humano, tá ligado? É isso que deixa ele depressivo. Que ele consegue, por ser tão esclarecido, compreender o quão pequeno ele é no mundo inteiro. E isso leva a um outro conceito muito foda do livro, que é quando o Zapod Brox, teoricamente, vai preso e é botado numa máquina que vai reduzir ele a nada. Não lembro. É uma máquina que extrapola a existência. Ela demonstra a você perante o universo. A sua relação entre você e o universo. Porque o universo é infinito, tem 1 milhão de pessoas. Pessoas boas, pessoas más, gente foda, gente ruim. Sóis, galáxias, enfim. Você vai ter noção plena do seu papel nisso tudo. E tipo, a pessoa, quando você se analisa dessa forma superior, você é um merda. Só que o Zeff, ele é tão foda, mas tão foda, que ele sai daquilo assim, tranquilo. Ele já sabia que ele era fodão mesmo. As pessoas geralmente saem de lá, tá ligado? Tremendo, não querem mais viver. Pô, eu sou tô só... Tá ligado? Você sente uma formiga diante de um prédio de 1000 andares, cara. E aí botam ele lá dentro e ele fica lá dentro rindo. Ah, eu sou foda, eu sou... Tem mais um conceito genial, que é o conceito da Terra ter sido construída por um fim. E qual é esse fim? Bom, Primeiro vamos voltar um pouquinho pra uma história que eles construíram uma máquina pra descobrir pra que, qual é a resposta pra tudo, tudo no universo. Tudo... universo da vida e de tudo a mais. Resposta, qual o sentido da vida, do universo e tudo mais. Eles queriam saber qual é a resposta pra tudo isso. E aí construíram uma máquina, toda complicada, não sei o que lá. Ligaram a máquina, a máquina ficou vários anos pensando. De repente, pô, vamos comemorar, a máquina vai falar a resposta finalmente. Aí juntou um pessoal, não sei o que lá. A máquina virou 42. 42. Todos levantaram o braço. Como assim? Ninguém entendeu nada. Aí perguntaram, mas como assim 42? Bom, vocês pediram só a resposta, agora falta a pergunta. Vocês, qual é a pergunta? Se vocês tiverem a pergunta, vocês vão entender a resposta perfeitamente. E aí ficou aquilo, né? Qual é a pergunta? Ninguém sabia, todos tentaram, mas ninguém sabia. E aí decidiram fazer uma máquina pra achar a resposta. Não, os ratos descobrir qual é a pergunta. É, desculpa. Descobrir qual é a pergunta, porra, né, cuja resposta é 42. Sendo que 42 é a resposta para a vida do universo e tudo mais. Isso aí. E quem construiu, quem pediu pra construir essa máquina foram os ratos. Óbvio. Não, isso a gente deixa de lado, isso seria no livro. Não, calma aí. Na Terra, o ser humano é só a terceira raça mais inteligente. A segunda. A segunda, a segunda raça mais inteligente são os golfinhos. E tipo, os golfinhos tentaram alertar a gente que a Terra ia ser destruída pra olhar o projeto lá. Só que nós humanos entendemos como um assobio e dois pulinhos. E a raça mais inteligente de todas, todas, são os ratos. Os ratos. Aí, tipo, até comento, peraí, mas isso é absurdo, na Terra a gente usava ele em experimentos e laboratórios e tal, eles que eram nossos cobaias. Aí esse engenheiro cósmico da nave movida a restaurante fala, ah, não, é isso que eles querem que vocês pensem, muito engenhoso. Mas sim, temos os ratos que pediram pra fazer essa máquina gigantesca pra desvendar qual é a pergunta que acharia a resposta, a resposta 42. 42, Então, pediram pra fazer essa máquina. E aí os engenheiros... planetários e maquinários e todo o resto, criaram uma máquina chamada Planeta Terra. A Terra aí, dizendo que um grande computador biológico. Exatamente, um grande computador que tudo é função. Os humanos são as funções do planeta, os animais, as plantas, as pedras, tudo é tudo função pra achar a resposta no final de não sei, de não sei quantos anos. Só um detalhe, esses anos são 5 minutos antes da Terra ser demolida. Uhum. Pequeno detalhe. Aquele papo da menina do começo do livro, ela tinha a resposta. Seria essa esperada pergunta que a resposta é 42. Peraí, os 5 anos acabaram 5 minutos antes do planeta ser destruído, é isso? Sim. Não lembro se eram 5 anos, mas são vários anos. São bilhões de anos. É. Caralho. É bilhões de anos, é o tempo da Terra. Só que há 5 minutos antes da resposta vir, explodem o planeta. Eu não sei se vem ao caso falar, mas... aí a gente chega à conclusão no final do livro 1 ou 2 que nunca chegaria a resposta, na verdade. Porque chega aquela galera excluída do outro planeta. Que o planeta falou, olha só, gente, a gente vai mandar... o planeta vai ser destruído, nós vamos botar todo mundo dentro de naves e vai mandar para outros planetas. Primeiro nós vamos botar os advogados, os publicitários... Ah, lembrei disso. Os cabeleireiros e tal, pra salvar eles. Aí todo mundo entra na nave e manda embora. Só que aí depois eles descobrem que o planeta não ia acabar nada. O planeta tava simplesmente se livrando dessa galera. Assim. Dos filhos da puta, mandaram embora pra Terra. Uhum. Só que eles caíram na Terra medieval. Medieval não, Terra pré-histórica. Pré-histórica, pré-histórica. É. Medieval não, pré-histórica, isso aí. Só que Terra pré-histórica não tinha nada. E você bota um bando de ignorantes pra Terra sozinhos pra montar uma sociedade... cara, tudo pra eles é burocracia. Então eles se reuniam. Qualquer coisa que tinham que decidir, eles tinham que formar uma assembleia, se reunir lá em volta da fogueira. Hoje nós temos a seguinte pauta: quem vai fazer as camas de não sei quem? Quem vai coletar a graveta? Tá ligado? Qualquer merdinha, cara. Quem foi que roubou o chiclete do Jonas? Tá ligado? Qualquer bosta. Tudo tinha que ter o formulário. Eles tinham que fazer uma porra dessa. E, evento, nesse momento, junto com essa galerinha, por um motivo que eu não vou falar pra não dar spoiler, o Arthur e o Ford também estavam lá. Então eles veem aquela estupidez, xingam e vão embora. E se despedem pra floresta. Eu sei que tá rolando uma treta muito forte e eles precisam urgentemente falar: meu Deus, vai pegar fogo tudo. Eu não lembro exatamente o que, mas tá rolando uma merda forte. Eles falam: não. Hoje é o dia da gente discutir quem vai coletar graveto. Você tem que botar seu nome na pauta. Você não pode falar isso agora. O Ford queria, se eles queriam falar de um negócio mais importante, e eles: não. A pauta de hoje é não sei o que. Yeah. Não, porque além de tudo, cara, a nave ela é foda. Ela tem, tipo, no filme, né? Pelo menos, ela tem uma voz de apresentador de programa de auditório, sabe? Ah, tem essa. Fala isso. Isso é muito maneiro, cara, porque o cara vira pra nave aqui assim, ah, eu queria, sei lá, saber pra onde a gente vai. Ah, pois não, aqui está, aqui o nosso painel que mostra pra você todos os caminhos que você pode seguir, não sei o que, começa a falar tipo o gênio da lâmpada lá, alguém. Que era programado para ser amigável e amigona, assim, tipo, da galera tensa sendo atacada, meu Deus, a gente vai morrer, sei que lá é a nave. Que isso, gente? Vamos se animar, o mundo é feliz e tal. Cala a boca, sua nave, filha da puta! Que tá o Marvin no canto encolhido. É, ele deve ficar puto. Não, mas geralmente quando eles estão beira de morrer, o Marvin tá satisfeito, que ele fala, finalmente, é agora. Ele não consegue se matar. E tem uma parada muito foda, que tipo, na nave tem tipo uma máquina de café. E o Arthur era um humano inglês, ele adora chá. E quando ele pede um chá pra máquina, o chá não é bem o chá. É uma coisa semelhante ao chá, mas ele, como um britânico legítimo, ele acha que ele chama merda. Aí ele tenta explicar pra máquina, pra nave, como é que é um chá de verdade. A nave, ah, é mais assim, é mais amargo, é mais quente, é mais isso, e a nave vai tentando assimilar. E tipo, ela fala, você quer que eu tente fazer? Ela, por favor, o Arthur, por favor, tente fazer esse chá pra mim. Aí a nave, ela começa a gastar toda a energia dela só pra fazer o chá. E tipo, eles estão sendo atacados e a nave não responde, porque tá usando pra fazer um chá, cara. Temos também um conceito muito maneiro, que é que todos devem conhecer já. Como se faz pra voar? É bem simples. Tenta se jogar no chão. Tenta não, hein, cara. Bom, dizer, não, se joga no chão. Bom, vamos lá, como é que você faria pra voar? Pô? Você tentar se jogar no chão. Ah, você tá falando com a pessoa entendida no assunto também, né, cara? Não vale. Tá bom, robô. Finge que cortaram suas asas. Ah, tá. Agora se joga no chão. Mas, tá, eu vou pisar aqui então, eu fico caindo no chão. Pô, tá. Agora vamos lá. Qual é o próximo passo pra depois se jogar no chão você conseguir voar? Você coça a cara um pouco porque tá doendo. E depois você. Se você se jogar no chão e bater no chão, é porque você errou. Você não tá voando. Não voa. O conceito não de voar do livro é: você tem que se jogar no chão e errar o chão. Simples. Se você pular no chão e errar o chão, você voou. Exato. Entendeu? Simples assim. Show de bola. Tem que ter alguma coisa durante sua queda tão, mas tão forte. Dá uma abstração muito foda pra você se distrair a níveis épicos. E aí você vai esquecer do chão, pum, vai voar. Esquece do chão, esquece que a gravidade existe e simplesmente voa. Ok. Alguém se lembra como é que foi o primeiro voo do ar? Foi, ele tava fugindo de um cara querer matar ele. Aí ele desceu na montanha rapidão. Aí ele tropeçou, começou a cair. Aí ele olha pro lado e vê uma bolsa que ele esqueceu no aeroporto. Que ele perdeu no aeroporto. E, olha, minha bolsa. Aí ele fica, minha bolsa. Calma aí, eu não caí ainda. Aí ele começa a descer. Aí, opa, calma aí. Minha bolsa. Aí ele começa a voar de novo. E ele fica tentando controlar isso. Ele tem que ficar se distraindo pra voar. Exatamente, tem que ficar distraído e tentando controlar isso pra ver se ele voa, entendeu? Só que olha só, se dá pra acontecer uma coisa diferente também, porque se você se joga no chão e baixa a cabeça no chão muito forte, você começa a esquecer das coisas. Então tem chance de você pular, cair no chão, bater com a cabeça, esquecer de tudo e começar a voar depois? Não, porque você não tá caindo. Agora, se você pular e tiver Alzheimer, as chances são grandes. E temos também uma nave que tem uma tecnologia um pouco mais avançada que a Coração de Ouro, que é aquela tecnologia do... Probabilidade Infinita. Essa nave... Quem sou eu? Essa nave possui uma tecnologia movida a matemática envolvida num restaurante, nas contas do restaurante, nos pratos do restaurante, em tudo do restaurante. Mas peraí, qual é o nome da nave? Bistromática. Funciona? Bistromática. Como se fosse um restaurante italiano, né, que você falou. Exatamente. Mas... São vários robôs, uma mesa de restaurante, vários robôs se alimentando, vários robôs servindo. Isso aí. Também se alimentando. Também tem os robôs comendo. Eles ficam também sentados. Pode aparecer pessoas para comer junto, mas os robôs também têm robôs comendo. E isso envolve que eles pedem tal prato, pedem tal bebida, não sei o que lá. Aí vem um outro prato totalmente diferente, porque é totalmente aleatório. Vem uma bebida totalmente diferente, ou a mesma bebida, nunca se sabe. E depois da conta, ninguém entende os valores, porque de repente vem um valor totalmente absurdo, ou muito mais barato. A conta nunca é certa, sempre vem uma coisa aleatória. Exatamente. E é da energia desprendida, quer dizer, gasta pra tentar chegar no valor exato da conta, é com base nessa energia que a nave é movimentada. Exatamente. Quem nunca passou por isso num bar, assim, a conta não fecha? Quem comprou o quê? Quem pediu isso? Tem mais do que 8 pessoas, a conta não fecha. Exatamente. Ó, dava pra movimentar umas 3 naves com a confusão na minha cabeça, com o Pluffy falando junto do Thiago aí. Naves movidas a vozes idênticas. Show. Em uma discussão aleatória. Patentear isso, né? O Gordo Panda da Freita já morreu? Eu vou escrever o livro 6. Se fudeu, parceiro. Morreu, perdeu. Já escreveram. Existem continuações que não foram escritas pelo Douglas Adams. É mesmo? Eu escrevo o livro 7. É. E é bom? Sempre tem fanfic. Não sei, que eu não li. Provavelmente não. Porque até o livro 5 e o livro 4 já são bem fraquinhos. Sim, mas porque o Douglas Adams ligou, foda-se. Se de repente alguém escreveu um negócio direito, não sei. Pode ser, mas não sei. Sei. Acho que a brincadeira foi boa enquanto durou, entende? Não tem que forçar mais a barra, não. Já deu o que tinha que dar essa história. Concordo, concordo. Tu acabou o podcast? Galera, acho que pra finalizar a gente pode explicar mais ou menos o motivo de a gente estar gravando esse podcast nessa data especial. Esse podcast foi lançado na segunda-feira. Se Deus quiser, se tudo der certo, ó. Ao meio-dia. Ao meio-dia. Dia 23, não é isso? Isso aí, é, dia 23. E de maio. E 25 de maio é o dia da toalha. O dia da toalha é o dia que a galera comemora a criação do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias. É o dia do orgulho nerd. Não foda-se. De cinco. Não é o orgulho nerd. Não, orgulho nerd é porra assim, nenhuma. Isso aí é... Você usar uma toalha na rua é você falar eu sou foda, eu sou nerd, eu gosto disso. Não, não. Você não gosta do mochileiro. Não, não tem nada a ver. Exatamente. Eu gosto do mochileiro. Porra, não é orgulho nerd. A gente atualmente usa que nunca leu um livro na vida, cara. Na verdade, cara, a verdade é que dia 25 é o dia que eu tomo banho e não enxugo as partes íntimas em homenagem à toalha, só isso. Não, cara, mas é olha isso. Só. Por que dia da toalha pra homenagear o Guia do Mochileiro das Galáxias? Porque o Guia do Mochileiro das Galáxias é bem específico quando ele diz que o item essencial de qualquer mochileiro, o mais importante de todos, é uma toalha. E pra explicar pra vocês por que, nós vamos ler um trechinho aqui do livro. Mas não, você. Que é, vai vir, entre aspas, diretamente do Guia do Mochileiro das Galáxias. O Guia do Mochileiro das Galáxias faz algumas afirmações a respeito das toalhas. Segundo ele, a toalha é um dos objetos mais úteis para o mochileiro interestelar. Em parte devido a seu valor prático. Você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jaugla. Pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmória de Santragino V, respirando os inebriantes vapores marítimos. Pode dormir debaixo dela sobre as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cacrafum. Pode usá-la como vela para descer uma mini jangada às águas lentas do rio Moff. Pode umedecê-la e utilizada para lutar em combate corpo a corpo. Enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se de emanações tóxicas ou evitar o olhar da terrível besta voraz de Trau, um animal estonteantemente burro que acha que, se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você. Estúpido feito uma anta, mas muito, muito voraz. Você pode agitar a toalha em situações de emergência para pedir socorro. E naturalmente pode usá-la para enxugar-se com ela se ainda estiver razoavelmente limpa. Porém, o mais importante é o imenso valor psicológico da toalha. Por algum motivo, quando um estrito, isso é, um não mochileiro, descobre que o mochileiro tem uma toalha, ele automaticamente conclui que ele também tem uma escova de dente, esponja, sabonete, lata de biscoitos, garrafinha de aguardente, bússola, mapa, barbeador, repelente, capa de chuva, traje espacial e etc, etc. Além disso, o estrito terá prazer de emprestar ao mochileiro qualquer um desses objetos, ou muitos outros que o mochileiro por acaso tenha acidentalmente perdido. O que o estrito vai pensar é que, se um sujeito é capaz de rodar toda a galáxia, acampar, pedir carona, lutar contra terríveis obstáculos, dar a volta por cima e ainda saber onde está sua toalha, esse sujeito claramente merece respeito. Daí a expressão que entrou na gíria dos mochileiros, exemplificada na seguinte frase. Vem cá, você Sancha é esse cara do pau? O Ford Prefect? Tá aí um mimo que sabe onde guarda a toalha. Sancha quer dizer conhecer, estar ciente de, encontrar, ter relações sexuais com. Do pau quer dizer cara incrível. E mingo quer dizer cara realmente muito incrível. Eu vou ler a expressão de novo agora pra vocês perceberem aonde esses ativos se encaixam. Vem cá, você Sancha esse cara do pau? Ford Prefect? Tá aí um mimo que sabe onde guarda a toalha. Vem cá, você Sancha esse cara do pau? O Ford Prefect? tá em um amigo que sabe onde guarda a toalha. Vem cá, você sancha esse cara do pau, o Ford Prefect? Tá aí um amigo que sabe onde guarda a toalha. Botou toda a malícia possível, muito bom. E é isso aí, galera. Vamos agora, infelizmente, terminar o podcast, né? Mas, olha só, pra quem não sabe como é feita a comemoração do dia 25 de maio, o dia da toalha, o dia aqui pro bode do Orgulho Nerd, é o seguinte. Você tem simplesmente que passar o dia 25, seja no trabalho, na faculdade, no colégio, na praça, no futebol, com uma toalha, sempre à sua disposição, a tiracolo. Amarra uma toalha na mochila, leva no ombro, na mão, bota no pescoço, sei lá. E utilize-a para as mais diversas possibilidades que você encontrar, entendeu? Eu, por exemplo, vou levar minha toalha para a faculdade, vou com ela para o estágio e se vocês mandarem uma foto, a gente vai disponibilizar aqui no post. Eu vou deixar aqui um mural já aberto à disposição. Assim que vocês mandarem as fotos por e-mail, a partir do dia 25 de noite, eu já vou botar online as fotos da galera que participou. Sim. Eu vou usar minha toalha. Thiago, tudo bem? Eu vou fazer uma apresentação com a toalha, na verdade. Eu vou ter uma apresentação nesse dia e vou levar a toalha. Combo? Eu vou passar o dia com a virilha úmida. Olha, essa toalha dá pra fazer uma tanguinha, hein, com a toalha. Caralho! Quem passar o dia da toalha usando uma toalha como tanguinha... vai ganhar, vai aparecer na próxima vitrine. Pronto, tá aí. Mas manda com a tanguinha. Mata. E se for menina, então... Porra! Se for menina, nem precisa da tanguinha. E é isso aí. Thiago, muito obrigado pela sua participação. Pode sempre. Valeu, obrigado. Aí, eu vou deixar uma dica pra vocês. Teve um programa que o Pluff estava em Caldas Novas. E quem gravou com a gente foi o Thiago. Pequeno detalhe, calma aí. Duvido que vocês descubram qual é o programa. Quem gravou foi o Thiago, não o Pluff. Se vocês não perceberam, eu acho melhor vocês verem a abertura de novo, hein. E deve ter gente que não acha, que acha que eu não participei do programa, hein. Deve ter gente aí suspeito disso. Ou será que é a mesma pessoa? Tem que ver isso aí. Vamos falar ao mesmo tempo pra poder desmistificar? Vamos. Eu faço isso na edição fácil, eu acredito. Ah, eu acredito. Tchau, gente. Falou, galera. E-mails. E-mails. É isso aí, galera. Acabou o podcast. Acabou. Espero que vocês estejam empolgados pra ler o livro ou ver o filme. E não esqueçam de dia 25 de maio, dia da toalha. Ou de alguns gostam de chamar de Orgulho Nerd. Mas saca sua toalha e tira colo. Tirem fotos e mandem pra gente que a gente bota aqui. Ou não, não paguem esse mico, porque vocês não vão ganhar nada com isso também. Se você for um cara foda, sai com ela enrolada na cintura e manda ver, parceiro. Isso aí, parceiro. Seguinte, Pombão. Oi. Qual e-mail chegou pra gente aí? Chegou um e-mail aqui, chegou, rapaz. Pra qual endereço de e-mail? Chegou aqui pro tanguinhacorp@tanguinhacorp.com, não. Que burro. Não, esse veio pro podcast de tanguinha@tanguinhacorp.com. Show de PTA. Então, por favor, de quem é o e-mail e o que quer dizer? Vamos lá. Nosso e-mail aqui do nosso amigo Thiago Cardoso Sonf. Meu Deus, Thiago Cardoso Sonf? Porra, Sonf. É essa? Sei lá, deve ser de... som foda. Deve ser. Olha lá, Matt Bronx. Então, o Thiago Cardoso escreveu assim: vamos todos assistir o Discovery Kids? No lugar do Warner 45 na Net. É, isso eu sei que foi. É porque na hora de dizer que o canal da Warner era o 47 na Net, eu falei 45 sem querer. Ah, é porque você só vê Discovery Kids, né, cara? É por isso. É por isso, o DJ já tinha. Tá vendo Net Kids? Tem uma história legal de quando eu fui ensinar alguma coisa no computador pro meu avô. Eu pedi pra ele olhar na setinha pra acompanhar o que eu fazia e ele ficou olhando pro mouse. Nossa, cara. Ele esqueceu a manivela, né? Vou comentar. É melhor não comentar, cara. Pegar no mouse dos outros é uma coisa muito indiscreta. Então, ele escreveu algo sem noção aqui sobre o Alan, que ninguém entendeu, então a gente vai pular. né? E no final ele disse que essa era a amizade e deixou aqui a carinha que é característica dos seus e-mails. E já vou me desculpar pelas piadas ruins feitas nesse programa que vocês acabaram de ouvir. Isso se eu não fui cortado durante a gravação. Até. É porque, se ele foi... é porque que mandou e-mail foi o Thiago que participou do programa. Então ele no programa anterior já mandou um e-mail sabendo que ia participar do próximo. É um viado. Eu tô com sérias dúvidas se dessa vez foi ele ou se foi você, fingindo que era ele, que nem vocês fizeram aquela troca de vozes lá maneira. Aí de repente eu logo parecido. Entendi. Mas deixa pra lá. Vamos lá pro recadinho aqui. Recados aqui na. Pra quem mandou recado, deixa um recadinho no post no tanguinhacorp.com. Primeiro recado do Andrew. Tiaço, galera, não sei como fala isso, mas quer dizer oi. Tiaço? Tiaço, galera, isso. Acho que ele é professor. Ótimo é cast, não sou de assistir, caralho, ótimo cast. Moleque, a gente é foda. Não sou de assistir séries. Obrigado. A única que eu assisto é Glee. Quanto ao Big Bang Theory... Glee? Deixa eu continuar de ler. Não, mas Glee, cara? Prato? Porra, que isso, cara? Quanto ao Big Bang Theory, eu tentei assistir um dia na Warner, porém não gostei muito porque tudo que o cara falava saía aquele maldito feito sonoro de pessoas girando risada. É o claque, né? Tipo Praça Nossa. Mas esse aqui é graça. De Big Bang por causa da risada no fundo. O claque é o cara muito exigente, né? Ele vê Glee pra compensar. Ele tá perguntando o que foi aquela porra cantando Bon Jovi no final. Que lá foi o mestre velho, rapaz. Tem que respeitar as pessoas de mais idade que você. É, uma porra ressecada pela idade, rapaz. Tem que respeitar. Tchau, tchau. Tá? Pra continuar aqui então, o e-mail do nosso amigo Gani. Gani escreveu assim: com exceção do Big Bang Theory, o qual eu parei de ver no meio da terceira temporada, eu nunca vi nenhuma dessas séries. O cara antenado, né? O cara ligado. Aí no mundo das séries. Curte a Vera. Isso aí, não, nem Two and a Half, meio que dois terços do mundo viu, o cara chegou a se quer conhecer, mas tá bom. É verdade, dois terços e meio. Com esse podcast agora, vou continuar não vendo. É isso aí, cara. Faz que nem o Shiryu, enfia dois dedos no seu olho, se pega e não vê mais nenhuma série na sua vida. Ah, enfiar os dedos no olho é muito escroto. Ué, só ouve. Então eu vou ler aqui um recadinho do Vinícius. Tô assistindo a IT Crowd e é engraçado pra caralho. E Pluff, vendemos cadeiras é uma merda. Porra, cara, vendemos cadeira é uma merda e a IT Crowd é foda. Acho que o Pedro podia comentar isso, hein? O que é vendemos cadeiras? Vendemos cadeiras é um seriado de comédia. Passa no Multishow. Sério mesmo é isso? Sério, é uma merda. Não vou acreditar em vocês. O Thiago até defende aqui embaixo vendemos cadeiras aqui nos comentários, mas... Não vou deixar ele falar bem de vendemos cadeiras aqui no podcast. Verdade, aí, tá mais um seriado que o Gani pode não ver agora. Aí, mais um. Gani, mais um, já. Faz que nem o Shiryu, valeu? Exatamente. Você que não quer ver série, solução tá dada. Então tá aí. Vamos encerrar o podcast com essa dica. Você que não gosta de seriados, aplique o método Shiryu de ensino. Falou, galera. Um abraço. Um abraço. Deus no olho. Mas peraí, Pobo, como é que seria essa música com o Napa cantando? Porra, com o Napa? Deixa eu ver. Vai lá, agora que eu sonhei com você. E queria bem mais que sonhar. Acredito que já percebeu. Eu tô confuso no que vou fazer.